É noite de domingo, eu jogando ela dormindo, eu teimando ela fugindo. Quanto tempo faz que eu não te vejo sorrindo? Você bem sabe que nosso negócio aqui já acabou de fato. Mas fato ainda quando você cola depois que eu vou de fato. E ela drama da noite na cama, seu cheiro traz dor pra semana. Que eu afogo nas gramas, te afogo na trama. Um copo com gelo esfriando essa chama. Seu problema, meu dilema que envolve meu sentido mais infame. Que se foda as bad, desde que ela me chama e me chama de novo. Foi, mas voltou. Eu não sei se é pra sempre ou só lembrança. Nossa vida como sempre tá uma zona. E transamos enquanto o céu desmorona. Pinks, verde, fundo, croma. Vai se escondendo nessas maquiagens, planejando algumas viagens. E eu escondendo todos os meus sentimentos que são relacionados a você. Minha vida tá fora dos trilhos, louca pra que eu te faça logo um filho. Não que eu não queira, com certeza eu quero muito te ver grávida esperando meu bebê. Mas hoje eu só preciso beber a minha dose diária dessa solidão. Vago pelas ruas como um lobo sob a lua acompanhado dessa solidão. Eu até quero, mas não agora. Quanto mais eu espero, menos demora. Sei que você odeia quando eu vou embora. Mais louca pra que eu volte, não vê a hora. Você não vê a hora. Quando o relógio bate 10 pra 6, se arruma, toma banho e me espera cheirosa. Toda gostosa com uma lingerie rosa. Aquela que eu adoro, aquela que eu decoro. Cada parte do seu corpo como se eles fossem verso. Um orgasmo sonoro. Me manda uma foto e eu te devoro. Se ela manda um vídeo aí que eu não demoro. Foi, mas voltou. Eu não sei se é pra sempre ou só lembrança. Nossa vida como sempre tá uma zona. E transamos enquanto o céu desmorona. Vai. Você me jurou e nada constou. O mal começou, o amor acabou. Você diz que não, é só impressão. Perdemos carinho e é só discussão. Eu me dediquei, só sei quanto amei. Não sei se errei, se a barra eu forcei. Só sei que te amei. Pra mim é o fim, pra você é o fim. Mas eu não sei. A rotina é o que mata, é algo que engana. Nossas brigas não se curam mais na transa. Tenho medo de seguir sozinho. Confesso, não me vejo mais sem estar contigo. O céu já não tá tão lindo, você já não me vê com o mesmo brilho. Se pai, culpa do tempo. Madrugada eu gastando de chavando. Baseados e querendo você aqui no meu quarto. Ouço passos, você com sorriso seminua na minha sala. Me abraça. Eu não sei se é ressaca com fumaça. Eu tô na trip da miragem e eu percebo que é real. Com seu beijo é realidade. Eu percebo que será perda de tempo. Mas eu não aguento segurar o que tá dentro do peito. Como matar esse nosso sentimento? Foi, mas voltou. Eu não sei se é pra sempre ou só lembrança. Nossa vida como sempre tá uma zona. E transamos enquanto o céu desmorona. Pinks, verde, fundo, croma. Vai.